De La Cruz, Brainstorm Studio. Gavião foi feito rei, brilhava como ninguém. Ela sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém. Logo me apresentei, inocentemente ou não, por ela eu me apaixonei. Vi ao feito gavião, os sete mares eu voei. Mais de sete amores amei, mais de sete vida gastei. Aos 21 te encontrei, seja bem-vinda. E jamais se viu coisa tão linda. Anda comigo porque ainda há muito tempo pra viver. E nossas vidas baseadas em causas perdidas, procurando saída, ou procurando esquecer. E cada vez que eu olho nos teus olhos de espelho, com desejo eu te beijo e me vejo decretando o fim. Tão simples como fogo, eu tão novo não sabia, só queria e de novo era um novo início pra mim. Tua casa voará com tuas asas, não se abalará por pouco. Amaremos feito loucos, será livre como nunca e sorrirá como sempre. Reinaremos por direito e que assim seja feito. Linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz: tô pronta, vem. Já parti pra te buscar, é nós, tô indo a 100. Hoje é só eu e você, já é, e mais ninguém. Minha linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz: tô pronta, eu já parti pra te buscar, é nós, tô indo a 100. Hoje é só eu e você, já é, já é, já é. Ei, mina, o tempo corre enquanto a gente brinda. Meu coração se abriu e disse pra você bem-vinda. Parece meio cedo, nem um ano ainda, mas cada dia que passa eu vejo que esse lance vinga. Tão linda, me deixa mais louco que pinga. Eu sou valete, ela dando nossa amor coringa. Nada acabará com nosso jogo, nem mandinga. Foda-se as diferenças, do bem ela é provida, swinga. E vem logo pra cá ficar comigo, hoje é só você e eu. Já avisei pros meus amigos, não rolê lá em Grumari. Meu sol não pega, então desligo. Torra um, deixa fluir, depois partir pro meu abrigo. O que pros é castigo, pra nós é bom demais. Internação no quarto, tranquilão sem night. Dia junto, tudo junto, após o programinha light. Tira a roupa, apaga a luz e vamos começar o fight. Linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz: tô pronta, vem. Já parti pra te buscar, é nós, tô indo a 100. Hoje é só eu e você, já é, e mais ninguém. Minha linda, a gente se dá bem. Cê pega o telefone, liga e diz: tô pronta, eu já parti pra te buscar, é nós, tô indo a 100. Hoje é só eu e você, já é. Já te ando atrás. E perdendo a hora. Quando eu te abraço, tempo demora. E quando liga tarde, onde cê tá agora? Quando você é feliz, por que não agora? Baby, só não liga, por que não agora? Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vem de momentos que só a gente viveu. Vivendo sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro meu e seu. Com tudo meu e seu, nego que é meu e seu. Baby, só me diga por que não agora. Tem vez que a gente briga e perde a razão. Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar. E quem perde com isso é nossa relação. Como é que alguém entende isso que a gente sente? Vem de momentos que só a gente viveu. Vivendo sentimento hoje como ontem. Agora e sempre no futuro meu e seu. Com tudo meu e seu, nego que é meu e seu. Agora e sempre no futuro meu e seu. Com tudo meu e seu, nego que é meu e seu. Agora e sempre no futuro meu e seu. Digo que não ligo, mas é tudo mentira. Te imaginar em outros braços, minha mente pira. Quando tô com raiva, ameaço cair fora. Acabo voltando atrás como um curupira. Ouvindo Jovem Maca, Laura Miller mixtape. Eles gritam meu bordão, aprendiz, baby. Lembro da manhã de sol, eu com minhas meias verdes. Ela sentada no... dançando break. Ela com as mãos na janela, mirando o horizonte. Muito atrás daquelas nuvens onde Deus se esconde, onde o amor se esconde, onde a vida é bela. Parece perpétua, teu coração acela. Perco o tesão, a paz, a fome, o paladar. Faço músicas duras só pra me enganar. Mesmo que às vezes pareça que acabou o encanto, a real nada mudou, eu te amo tanto. Sentimento grande, não dá pra evitar. Parece a bunda de Anitta e Pablo Vittar. O aprendiz aprendeu a te amar, e esse amor me pôs no nível Kendrick Lamar. Ela falou que eu era um segredo, me compartilhava com algumas amigas. Ficou com ciúme depois do que foi feito. Hoje elas não são mais amigas. E ela falou pra eu ficar direito. Eu falei pra ela ficar de lado. Ela apontou algum dos meus defeitos. Ah, bebê, eu sou todo errado. Guerra de orgulho, vaidade. Vai se sentir melhor se eu te falar que tudo que pensa sobre mim é verdade. Buscando sempre o que comemorar, e eu quero vários motivos pra comemorar. Ei, não somos compatíveis só porque encaixamos. Feliz quando procuramos, triste quando achamos. Eu já vi essa história em outras folhas. A pessoa que tu escolhe fala que tu só faz mais escolhas. E eu só peço que cê fique bem, porque eu tô indo. Eu só peço que cê fique, porque eu fui. Despiei. Quando abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Quando abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Amigo, aconchego, motivo de eu voltar pra casa cedo. Minha pele te pede, no peito saudade que não se mede. Fora do comum, não sou o primeiro, mas sei que não sou mais um. E a cada gole me estrago, te trago na dor de cada trago. Me afogo no seu afago, perdido no labirinto do seu beijo. Se teu espelho refletisse o que eu vejo, imperfeições que só aumentam meu desejo. Delícia em cada detalhe, estria e celulite. O toque dos nossos corpos bomba mais que qualquer hit. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse, sei lá. Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali. É como se a vida acabasse.